Carta de Paulo aos cristãos, aos crentes em Jesus que estavam em Roma. Carta aos Romanos, primeiro capítulo. Domingo passado, na virada do ano, Deus nos deu uma palavra que nós podemos resumir em três pontos e guardar esses três pontos para nós. Primeiro, não leve para 2018 nenhum lamento, nenhuma reclamação, nenhuma observação negativa, nenhuma desculpa, nada, não levo nada. E isso é uma decisão. Por incrível que possa parecer, no dia primeiro, aquele dia de ficar em casa, não tem nada para fazer, e descansando, e aquele paradeiro do dia primeiro, estava eu, o pregador da mensagem, em casa, e comecei a me lembrar de algumas coisas e reclamar. E lamentar. E o que o Espírito Santo faz, porque ele tem um zelo e um compromisso com a sua palavra, ele lembrou ao pregador, ao mensageiro. Falou assim, não, você proclamou que não vai trazer para 2018 nenhuma reclamação, nenhum lamento. Certa vez eu estava ministrando em uma cidade da Bahia e Deus me deu uma palavra profética muito clara para aqueles irmãos. E eu ministrei a eles. E a expressão que Deus me permitiu usar naquela palavra profética é passe a régua. E era um assunto exatamente como esse. Olha, aquilo vai se estendendo, a gente vai levando para outras áreas da vida um lamento, uma reclamação, uma preocupação, um comentário, um um sentimento. E o Senhor deu aquela palavra àqueles irmãos, passem a régua. Veja o que sobra, veja o que falta, mas passa a régua, vira a página e decida começar tudo de novo. E essa é uma decisão que o Senhor teve que me lembrar no primeiro dia do ano. E que todos os dias, eu que preguei essa mensagem, tenho que me empenhar em acionar a minha mente, minha alma, meu intelecto, meu físico para dizer, não vou. E uma experiência real, pessoal, real, palpável, foi que quando eu decidi, naquele dia primeiro, falei assim, ponto final, não vou lamentar isso, passou, não estou nem aí, descanso, não vou ficar chateado, não vou ficar, ó, passou e eu vou tirar proveito. Veio uma paz, um alívio, que delícia, então eu não tenho que ficar pensando, Se você for pensar em algum fato que precisa cuidar de alguma questão, é para projetar crescimento. É para decidir o que vai fazer agora, não lamentar o passado. E me veio uma paz imediata, tão gostosa. Ai, que coisa leve, que coisa boa. Então, não preciso pensar, não preciso preocupar. Não, não preciso. Pronto. Mas, instantaneamente, veio também um dardo do diabo. Você não tem esse direito. Você deveria ir voltar lá e remoer aquilo e ficar vendo e pensar porque você errou, você fez aquilo, ou fulano isso, ou fulano aquilo. E o Senhor falando comigo assim, guarde bem essa experiência, porque sua vida inteira você vive isso. Parece que desfrutar da paz, da vitória, do página virada, vamos começar tudo de novo, parece que é proibido para você. Inúmeras vezes acontece comigo, com você, um sentimento, às vezes acontece pela manhã, já sem nenhum episódio do dia assim, mais contundente, mais importante, mas já começa o dia com aquele sentimento, assim, não, eu vou começar um dia novo, eu posso começar tudo do novo, eu não preciso carregar o que estava para trás, eu não preciso carregar nenhuma falha, eu não preciso carregar nenhum defeito, eu não preciso carregar nada que faltou, eu vou começar um novo dia e vai ser um dia em que eu vou avançar para frente, eu vou crescer, eu vou subir, eu vou vencer. E esse sentimento, ele é sempre combatido pelo diabo 100% das vezes, sobre todas as pessoas, com esses dardos. Não, você não, agora está acabado, agora não dá, agora não, tinha que ter feito daquele jeito, tinha que ter sido daquele outro jeito, fulano não podia fazer aquilo, fulano não podia ter feito isso com você, ciclano não, e a gente, ai, um dia, você, e o Senhor falou assim, guarde bem essa experiência do dia primeiro, para todo o seu ano, você não vai trazer nenhum lamento, nenhuma reclamação, nenhum peso, nenhuma desculpa, nada para 2018. Em qualquer momento que isso vier à sua mente, você pode se levantar e se alegrar, ficar leve de que, qualquer que tenha sido o problema, o prejuízo, o defeito, a limitação, você começa daqui para frente com coisas novas. Não vale, esse amém não vale. Esse amém é você tentando me agradar, porque o pastor, você já sabe que eu estou, ou imagina, né? Que eu estou na expectativa de que você responda amém. Aí você aperta o botão, amém. Esse não vale, você precisa acionar isso, sim, amém, sim, sim, amém, amém, amém. É isso mesmo, eu recebo. Porque nós não percebemos como que durante o ano o diabo vai se ir andando conosco e nos pondo para baixo. E nos fazendo pesar. Você caminha, você vai carregando as coisas, você vai arrastando as coisas, você vai. E aí você vai quase que. E aí você pensa em alguma coisa que tem que fazer, você. Mas o Senhor quer que eu e você nos levantemos. Sim, é isso aí, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu decido virar uma chave, eu decido e começo com esse passo, deixando para trás as coisas velhas, as coisas que para trás ficam, eu esqueço delas. Toda vez que vier à sua mente o dardo, o pensamento de alguém, de alguma coisa, de algo que não deu certo, de algo que você falhou, que você errou, aí eu falei um negócio, eu fiz um negócio, eu deixei de falar, eu deixei de fazer, não importa o quê, fizeram comigo, não importa o quê, toda vez que vier a lembrança, eu vou acionar na minha mente, na minha alma, no meu coração, no meu físico, uma atitude de bênção, de crer, de fé. Bem, daqui adiante eu vou resolver. Contei para vocês uma ilustraçãozinha que, se não me engano, é uma história real na Xerox, parece, ou na IBM, em que um diretor é líder de um maior projeto da empresa e perdeu 10 milhões de dólares. E ele foi embora no final de semana arrasado. Chegou segunda-feira, entregou sua carta de demissão e o presidente falou assim, não. A empresa acaba de gastar 10 milhões com uma lição tão pesada, tão difícil. Então, agora você vai frutificar. Não é se despedir. Normalmente, quando a gente tem um prejuízo, a gente tem um erro, tem um defeito, acontece um problema, acontece uma dificuldade, a gente tende a... Não, peraí. Eu já sei que não é esse caminho. Custou caro demais essa lição, mas eu já sei que não é esse caminho. Então, qual é? Eu decido em 2018 não me lamentar, não reclamar, não murmurar, não ficar pensando, mas se. Não, eu decido usar qualquer uma das experiências de forma positiva. Eu aprendi. Eu quero inverter, eu quero mudar a forma de ver todas as coisas. Segunda palavra que o Senhor nos deu foi mudar a forma de pensar. Qualquer coisa que eu e você fazemos tem um caminho, um protocolo, um procedimento mais excelente. Qualquer coisa. Criação de filhos, administração financeira, decisões diárias, condução das emoções, questões no casamento. Em tudo, Deus tem na sua palavra algo para eu mudar, para eu fazer diferente, para eu pensar e agir de forma diferente. Porque se isso não acontecer nesse ano, o ano já é velho. Já passaram as festas, já aconteceu tudo, estamos de novo na mesma rotina, e daqui a pouco volta à escola, daqui a pouco você está de novo na mesma correria, e se você ainda está de férias, daqui a pouco você volta de novo. Se não mudar aqui dentro, se não mudar aqui na minha forma de pensar, se eu não trocar e mudar na minha forma de agir, porque mudei a minha forma de pensar, eu não vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um dos nossos grandes erros foi trazer a Bíblia só para o universo religioso. A Bíblia não foi escrita só para o universo religioso. A Bíblia foi escrita para todas as áreas da sociedade, para o mundo inteiro, crente ou não crente. A Bíblia foi escrita para todas as ações da vida terrena. E a Bíblia diz assim: muda a forma de pensar e você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Claro que eu e você com Jesus sabemos que não é mudar a forma de pensar do escritor A para o escritor B, da filosofia A para a filosofia B, não é mudar a forma de pensar da ideologia A para a ideologia B, é mudar a forma de pensar de qualquer ideia para o que diz a palavra do Senhor. Mas muitas vezes é mudar a forma de fazer o que eu faço sempre. Como eu acordo, como eu lido com as pessoas, como eu trato tais assuntos, como eu penso acerca de dinheiro, como eu penso acerca de amizade, como eu penso acerca de qualquer assunto. Eu quero mudar a minha forma de pensar. Você está comigo nisso? Para um propósito desse ano, irmão? E por último, o Senhor nos falou: dê frutos. Dê frutos. Irmão, é uma palavra liberada do Senhor. Eu estou testemunhando a você que eu estou debaixo dessa palavra. Essa palavra era para mim, ela virou uma chave. E quando eu completei, dia 3, eu completei 52 anos, eu parei para adorar o Senhor, para buscar o Senhor me levantou de madrugada e foi um tempo assim maravilhoso com o Senhor, uma palavra profética, um tempo de ouvir a voz do Senhor, algumas coisas, e de repente o Senhor me lembrou uma coisa assim: você viu que eu te dei uma música ontem? Você é mesmo, Deus. Porque no dia anterior, dia 2, Deus me deu uma música nova. Há muito tempo que eu não sentava para fazer uma música. E eu não sentei para fazer uma música, eu sentei para tocar, adorar o Senhor, e de repente veio uma música, e é uma música bonita, é uma música envolvente, é uma música gostosa de cantar, de ministrar. E eu falei assim: Deus, que coisa maravilhosa o Senhor me deu no meu aniversário. Eu estou te dando coisas novas. Muda a forma de pensar. Frutifique, frutifique. E eu estou compartilhando isso com você, irmão, porque não tem outra coisa que um pastor, um líder, um chefe, alguém, um pai, uma pessoa proeminente sobre a sua vida possa te dar de mais valor do que aquilo que ele está recebendo de Deus. Então receba, receba, receba mesmo, receba. Senhor, eu quero viver essas minhas experiências nesse ano. Não estou trazendo para esse ano nenhuma reclamação, nenhum lamento, nenhuma desculpa, nenhum ai ai, nada. Eu estou mudando a minha forma de pensar, eu vou fazer diferente tudo que eu errei, eu vou fazer diferente tudo que não deu certo, eu vou fazer diferente tudo que eu tenho que fazer e eu vou frutificar. Em Romanos, leia comigo o primeiro capítulo, verso 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e foi declarado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé. Diga: obediência da fé. Diga mais uma vez: obediência da fé. Diga mais uma vez, num outro tom mais alto: obediência da fé. Não só o volume mais alto, mas o tom mais alto: obediência da fé. Que palavrinha, ou que termo, que expressão interessante. Paulo vem e diz assim: recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé. Significa que a fé demanda uma obediência. A fé não existe se não houver uma obediência. Se eu não sigo aquilo que foi dito, eu estou dizendo, eu não tive fé. Se eu tenho fé no que está escrito aqui, por que não seguir? Por que eu não estou seguindo, Senhor? Por que eu não estou seguindo alguns preceitos do Senhor nas mais diversas áreas da minha vida? Por que que eu estou tentando? Paulo vem e traz um padrão, Paulo vem e traz um exemplo e uma instrução do Espírito de Deus, de que na vida dele, o chamado, a existência, o propósito, o alvo, era para a obediência da fé, entre todos os gentios. E aqui vem uma coisa interessante, não é entre todos os judeus, não é entre todos os cristãos, não é entre todos os crentes, é entre todos os gentios. E Paulo está falando de uma particularidade do seu ministério entre os gentios, mas eu e você podemos trazer esses princípios. Deus quer que eu obedeça à fé que eu tenho nele, a fé na sua palavra, nos seus decretos, entre os ímpios. Eu decido, Senhor, nesse ano, seguir esse padrão de fé. Versículo 17. Pois nele se descobre a justiça. Desculpe, vamos ler o 16. Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Senhor, eu decido neste ano uma atitude positiva, irreversível, pensada, intencional, de viver em obediência à fé. Entre os que não te conhecem. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Pois nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé. Porque um justo vive é pela fé. Um justo vive é pela fé. Quem são as pessoas que estão à minha volta que verão a minha obediência na fé? Eu decido, Deus, me apropriar de uma nova forma de pensar acerca de cada assunto desafiador da minha vida, ou rotineiro, e obedecer a sua palavra. A palavra obedecer para nós, ela, às vezes, para alguns dá até arrepio. A gente, na igreja local, não só aqui, mas é comum em qualquer igreja local, a gente tem muitas dificuldades com pessoas que não conseguem se submeter à autoridade por problemas com o pai, por histórico de, às vezes, até de abuso, ou de dificuldades, de rebeldia, não importa. Muita gente tem dificuldade de se submeter a lideranças. E não é só na igreja, isso não é problema de igreja, isso é um problema da natureza humana. Muita gente tem essa dificuldade. Então você encontra no ambiente de trabalho, muita gente fala assim, não, mas entra por aqui, sai por aqui. E ainda mais nesse tempo que estamos vivendo, em que a independência ou o individualismo vai ficando mais exacerbado, as pessoas têm, em geral, dificuldade na submissão a uma autoridade. Então a palavra obedecer, ela nos remota lá as questões da infância, em quem obedece, menino, obedece, obedece, obedece, e tem que obedecer. Isso suscita dentro da gente um negócio que... Mas, na verdade, na Bíblia, a palavra obedecer, ela está de mãos dadas com sabedoria. Seguir. Submeter-me não significa eu me humilhar, eu me tornar um capacho, ou eu ter que obedecer, porque senão eu vou apanhar. Não, não. Eu preciso separar esse estado, esse sentimento que nós vamos construindo, que acaba corrompendo a palavra obedecer, do que a Bíblia diz para obedecer. Senhor, eu quero seguir, eu quero me submeter a essa bênção que é o que está escrito na tua palavra, por fé. Fé é a certeza das coisas que não vemos, é a convicção das coisas que esperamos. Então, aquilo que Qualquer pessoa, crente ou não crente, espera de alegria, de paz, de vida, de vitória, de sucesso, de saúde, de graça, de bênção, de tudo que a Bíblia, ou que a vida, ou que qualquer um pode imaginar de bom para essa terra. Eu preciso guardar isso como algo que vem de Deus. E se eu quero que isso venha de Deus para mim, eu preciso caminhar naquilo que Ele diz. E o que Ele diz me leva a essas vitórias. Então eu preciso me submeter, eu preciso obedecer. E lembrar da palavra obedecer desassociada àquele sentimento que talvez eu tenha herdado de... Não, Senhor, eu quero viver pela fé, eu quero andar pela fé, eu quero saber o que diz a Tua palavra sobre esse assunto, sobre aquele assunto, e você pode eleger, se quiser, agora, pelo menos uns 5 assuntos da sua vida que você deveria procurar o que diz a Bíblia, o que dizem as pessoas que Deus está usando para ensinar sobre esse assunto, e eu quero obedecer. Eu quero seguir esse caminho. Usando outra expressão, eu quero mudar a minha forma de pensar sobre isso. Eu quero mudar a minha forma de fazer essas coisas. Eu decido, Senhor. Eu decido viver na obediência da fé. E trocando a conotação de obediência aqui dentro de mim. Não é mais aquele sentimento que eu venho arrastando de que tem que obedecer. Não, não. É uma coisa linda nessa expressão, obediência da fé. Diga de novo, obediência da fé. Leia comigo o capítulo 4. O verso 20. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. De quem ele está falando? De quem Paulo está falando? De quem Paulo está falando? Você conhece Abraão? Você sabe quem é Abraão? Doutor Célio me lembrou de Abraão aqui hoje. Falou assim, Abraão foi chamado aos 75. Começou um grande ministério sacerdotal, patriarcal aos 75. E ele falou assim, comecei hoje, que eu fiz 75. Abraão, o pai da nação de Israel. Abraão, o pai da nação árabe. Abraão, o pai dos cristãos. Abraão, o único que pode ser chamado patriarca de quase a totalidade das pessoas da terra. Cristãos, árabes, judeus. Então não é qualquer pessoa. Não é qualquer referência. É um personagem. Não personagem no sentido assim, fantasioso, mas uma pessoa que está na Bíblia e que é um referencial. E o texto lá, depois da história dele, Paulo vem e diz assim, ele se fortaleceu dando glória a Deus. Era impossível. Um senhor de 75 anos, com uma esposa estéril, vivendo naquela realidade que não havia possibilidade alguma, remédio algum, consulta alguma, médico algum. Não havia Espírito Santo revelando, não havia texto bíblico, não havia nada. Mas ele ouviu a voz de Deus. E ele não ouviu a voz de Deus num culto, ele ouviu a voz de Deus numa terra promíscua, numa terra idólatra. Seus familiares todos construíam imagens. Era uma terra de muito misticismo. Ali nasceu a astrologia, nasceu a astronomia, mas também a astrologia. Ali nasceram os elementos todos do misticismo, dos quais Deus falou assim, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, eu vou te mostrar que existe uma outra vida. Ao invés de você cultuar a muitos deuses, você vai ser o primeiro nessa terra a cultuar a um só Deus, e eu estou contigo. E Abraão creu nisso. É uma história de fé realmente sem igual. Abraão creu nisso, era impossível para Abraão. Eu posso te ajudar um pouquinho a crer, você pode me ajudar um pouquinho a crer, mas Abraão estava ali com todos os elementos que não ajudavam de forma alguma ele a crer, mas ele creu. Agora imagina Abraão, eu crendo em alguma coisa e a Dani falou assim, não, fica firme, nós vamos conseguir. Eu crendo em alguma coisa e os seus familiares chegando para você, você crendo em alguma coisa, seus familiares chegando para você, dizendo assim, não, fica firme, eu te ajudo, fica, é isso mesmo. Eu crendo em alguma coisa e de repente o pastor vem e prega de novo, ou alguém prega, ou você ouve uma mensagem, você recebe um WhatsApp e alguém dizendo assim, é isso mesmo, fica firme, Deus vai fazer. Mas Abraão não tinha isso. É mais fácil eu crer hoje com alguém que... Não, levanta, vamos embora. É mais fácil eu crer hoje se o Espírito Santo vem e fala comigo. Abraão não tinha essa facilidade. Abraão, pelo contrário, tinha todo um universo à sua volta que nem conhecia Deus. Não havia nada escrito acerca de Deus. Provavelmente Abraão deve ter pensado, isso é um pensamento, isso é uma viajação, isso é uma fantasia na minha mente, eu ouvi uma voz, o que é isso? Não é possível. Mas em algum momento, por causa da fé, Deus veio e disse, Abraão, sou eu. Mas irmão, até para isso você tem que ter fé, porque o que vai acontecer no meio daquele deserto, sozinho, é que você, não, isso foi uma alucinação. Aí vem o segredo que Paulo traz aqui, sabe como Abraão se fortaleceu em meio a todos os dardos que tentavam conduzi-lo para fora da fé, dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, eu quero nesse ano intensificar a minha vida de louvor e adoração. Eu quero dar glória a Deus, glória a Deus. Eu quero ter essa expressão na minha boca, glória a Deus. Nunca mais aquele pastorzinho vai ficar parando e pedindo para eu falar amém. Eu vou encher aquela igreja de amém, amém, amém, amém. Eu vou ser o irmão, amém. Eu vou ser irmã, amém. Eu vou ser irmã, aleluia, daquela igreja. Eu vou ser amém, aleluia, amém, amém, amém, amém. Eu vou dar glória a Deus, eu vou levantar minha voz, eu vou... Irmãos, para todo lado, nós estamos vendo as pessoas com a mente embotada, paradas, sendo levadas, conduzidas. Eu vou tomar uma posição de governo, de autoridade, de quem crê, de quem anda na obediência da fé e de quem dá glória a Deus. Eu decido. Uma das marcas de Abraão é primícias. Quem ensinou Abraão a entregar primícias? Mas Abraão decidiu entregar ao Senhor primícias. Geralmente, quando falamos de primícias, nós nos lembramos de dízimos. Mas primícias é tudo. Para você se lembrar, Deus toma o primogênito e o consagra. E Deus diz numa lei ao seu povo, o primogênito vai receber porção dobrada. O que abre a madre tem uma bênção especial. Mais ainda, Jesus, ele será o primogênito. O primogênito, as primícias, aquilo que vem de maior valor, de primeiro, de mais valioso, eu dou para Deus. Senhor, eu quero isso na minha vida. Não apenas me esforçando para ser dizimista. Não quero isso não. Eu quero ter um ardor no meu coração para que tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu posso, seja primeiro para o Senhor. O meu jeito de pensar, primeiro para o Senhor. Eu vou orar para agradecer o Senhor o alimento, não é porque eu sou crente e crente ora para agradecer o alimento. É porque primeiro, antes de comer, eu quero dar ao Senhor primícias. Obrigado pelo que o Senhor está me dando, obrigado, obrigado. Eu quero ser uma pessoa assim nesse ano, eu quero ser uma pessoa zelosa pelas primícias. Eu quero entregar o dízimo do seu salário, é a coisa mais simples, mais fácil do mundo. O maior desafio meu e seu nem é trazer dízimos no altar, se alguém está se esforçando para isso, não é isso. O maior desafio meu e seu é tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que pensamos, tudo o que fazemos, tudo o que sentimos, primeiro para Ele, primeiro para Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Não, eu vou parar, eu vou buscar o Senhor, eu vou adorar o Senhor, eu vou ler a palavra, eu vou buscá-lo pela madrugada, eu vou guardar um tempo aqui, eu vou dedicar, primeiro eu vou ao Senhor, primeiro eu vou à igreja, primeiro eu vou ao culto, primeiro eu vou dar ao Senhor, primeiro eu vou servir o Senhor, primeiro eu vou estudar a palavra. Eu quero primícias para o Senhor. Você está comigo nisso, irmão? Eu quero ser uma pessoa assim, como Abraão, de primícias, todas as primícias para o Senhor. Eu quero isso, Senhor. Eu desejo isso. É o que eu desejo na minha vida, Senhor. Leia comigo o capítulo 8. Verso 18. Para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Olha a mudança da forma de pensar. Quem é, pastor? É que eu estou assim, porque sabe o que é? Nada está certo. Não tem aflição desse tempo presente que se compare com a glória do Senhor que há de ser revelada na minha vida. Mudei a forma de pensar. Tudo à minha volta diz que eu não consigo, que eu não posso, que eu não sei o quê. Pastor, eu estou tentando, pastor. Eu fico lembrando que eu não vou reclamar de nada do ano passado, mas sabe o que é, pastor? A verdade é que... Senhor, não tem aflição dessa minha vida que se compare com a fé que eu tenho de que eu sou o teu filho, de que o teu Espírito habita dentro de mim e que eu tenho planos, o Senhor tem planos para a minha vida e que eu vou vencer esse ano e que eu vou crescer nesse ano e que eu vou andar na tua presença, que o Senhor vai falar comigo, Deus vai falar comigo, Deus vai usar a minha vida, Deus vai me trazer alegria, a alegria do Senhor é a minha força, eu vou ter momentos na presença dEle, inúmeros momentos de intimidade com Ele no seu santo lugar, eu vou viver um ano de muita graça, muita vitória. E quem é você, Satanás, debaixo dos meus pés? Não é apenas num gesto religioso, não é apenas numa frase, num jargão religioso, mas Senhor, de fato, eu creio nisso, eu vou andar em qualquer circunstância com vitórias do Senhor. Vou mudar a mente. Versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação. Você crê na palavra? Você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? A Bíblia diz que a ardente expectativa de toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Deus vai se manifestar através da minha vida. Deus vai me usar na vida daquela pessoa. Deus vai me usar naquele ambiente de trabalho. Deus vai me usar naquela família. Deus vai me usar naquela rua. Deus vai me usar naquele bairro. Deus vai me usar naquela viagem. Deus vai me usar naquele lugar. Até no inferno, se eu estiver aqui, Deus vai me usar. Vai fluir de mim. E qualquer que seja a dificuldade, a circunstância, eu vou enfrentá-la, eu vou andar altaneiramente, cabeça erguida, falo assim, eu não sei, estou morrendo de medo, estou tremendo, mas na hora Deus vai me usar, Deus vai me falar, Deus vai trazer luz, Deus vai trazer uma palavra, Deus vai trazer uma resposta, porque a ardente expectativa de toda a natureza aguarda a minha manifestação. Pode ser uma mensagem hoje que você viu e ouviu o pastor. Uau, estava no gás, né? Uau, que coisa. E você vai embora e vai continuar a sua vida. Mas pode ser que você esteja recebendo a palavra. Na mente, no entendimento e no coração, no espírito. Eu crie nessa palavra, é a tua palavra. Eu crie que toda a natureza aguarda, é uma ardente expectativa que alguém nessa terra comece a se manifestar em obediência à fé. Que alguém naquele trabalho, naquela empresa, naquela família, comece a se manifestar sem vergonha, sem constrangimento, sem também religiosidade, sem misticismo, mas comece a se manifestar como um servo do Deus Altíssimo. E vai ser assim meu ano, Senhor. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, a libertação desse átrio, desse corpo físico. Pois nessa esperança somos salvos. Somos salvos como? Somos salvos como? Como somos salvos? Ué, mas não, a gente não é salvo por causa de Jesus na cruz do Calvário? Sim, sim, a salvação eterna só em Jesus na cruz do Calvário. Mas ele já fez. Ele já fez. Então, por que que ele não me fala? Por que que ele não me toca? Ô, bobo, não é porque ele não te faz. Ele já fez tudo que tem que ser feito. É porque eu e você... Então, eu decido. Não vou levar nenhuma reclamação, nenhuma murmuração, nenhum lamento para esse ano. Eu vou tomar posição, eu vou mudar minha forma de pensar e eu vou executar as coisas porque eu crio nessa verdade de que sou servo do Deus Altíssimo, filho do Deus Altíssimo e até a criação, toda a criação aguarda a minha manifestação. O que acontece é que isso aqui é um texto assim, porque esse texto está falando lá do futuro, quando acontecer, futuro coisa nenhuma, já é agora. Já é agora. Se é no futuro, é agora também. Se você vai ser um bom marido lá, você é um bom filho agora. Se você vai ser uma boa esposa lá fora, você já, depois você já é uma boa filha agora. O que há na árvore, já tem na semente. Então, Senhor, o que vai acontecer lá depois, já é aqui agora. Não em plenitude, não em perfeição, mas a cada dia. Eu quero ser a manifestação desses filhos ruiós, desses filhos em maturidade, amadurecidos no Senhor. E eu quero que as pessoas à minha volta, o ambiente do trabalho, as coisas que eu tenho, onde eu moro, tudo que eu vou fazer nesse ano, minha escola, meus estudos, tudo que eu tenho para resolver, meu carro que precisa ser resolvido, minha mala que precisa ser resolvida, meu sofá que precisa ser resolvido, qualquer coisa que eu preciso cuidar nesse ano, vai ser cuidar de uma forma excelente. Excelente, eu vou ver a mão de Deus, eu vou ver o Senhor me dirigindo, eu vou ousar pensar de uma forma diferente e as pessoas à minha volta, os gentios à minha volta, vão ver que eu obedeço por fé e que há uma manifestação dos filhos de Deus nessa terra, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor. Versículo 28, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. A Dani falou aqui há poucos dias de uma experiência dela, quando a gente morava lá numa casa no Jaraguá, e ela disse que Deus foi mostrando a ela como que ela tinha que dar graças a tudo. Graças a Deus por tudo, graças a Deus por tudo. E enquanto ela falava disso aqui, eu me lembrei perfeitamente daquela casa, lá no Jaraguá, na Rua Munhoz, e que um dia a lâmpada estourou. A lâmpada quebrou e ela ficou lá no bucal. E eu tinha que subir na escada e tinha que conseguir desapertar aquela lâmpada que tinha estourado. Ainda tinha vidro, ainda tinha, estava apertada, estava difícil. E aí aconteceu alguma coisa, eu acho que a lâmpada, uma outra lâmpada caiu. Alguma coisa aconteceu que eu falei assim, ah, meu Deus do céu. E ela estava lá embaixo na escada, tentando segurar a escada. E ela falou assim, dê graças a Deus. Irmão, qualquer irmão que falar isso para o pastor, é tranquilo, amém. Mas qualquer familiar que fala algumas coisas que a gente não quer ouvir, dá graças a Deus. Como é que eu dou graças a Deus? Eu não estou dando, vou dar graças a Deus que eu machuquei minha mão. Graças a Deus que a lâmpada caiu e quebrou. Graças a Deus que é difícil esse negócio. É para dar graças a Deus, sim? Assim que eu estava. E ela falou assim, é misericórdia mesmo, irmão. De mim e de você. E aí eu entendi, o Senhor falou assim, não, então graças a Deus, Senhor. Em tudo, porque todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu vou aprender a trocar lâmpada quebrada. Que bom. Eu vou aprender a subir, eu não pensei isso naquele dia, não. Aquele dia foi outra história. Eu estou falando agora. Mas é isso que eu e você temos que pensar. Eu vou aprender, com qualquer circunstância ruim, difícil, errada, falha, que aconteceu, que não aconteceu, eu vou mudar a minha forma de pensar. E em tudo eu vou dar graça a Deus. Por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para a minha vida. Todas as coisas nesse ano vão cooperar para o meu crescimento. Todas as coisas, as difíceis, as negativas, as ruins, as inesperadas, as problemáticas, todas as positivas, as maravilhosas, as conquistas, todas as coisas vão cooperar para o meu bem nesse ano. Eu decido. Então eu posso fazer como Abraão fazia, me fortalecer dando glória a Deus. Eu decido. Fecha os seus olhos, irmão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Esse é um ano de vitória. Já estou sentindo falta da célula, Senhor. Já estou sentindo falta do culto de oração. Já estou sentindo falta de outras programações da igreja que estão no recesso. Já estou sentindo falta do culto de domingo que vem, porque eu vou ser mais incendiado. Eu já estou sentindo falta de mais comunhão com o Senhor. Eu já estou sentindo, eu vou adorar o Senhor, eu vou cultuar o Senhor, eu vou prostrar-me ao Senhor, eu vou me dedicar ao Senhor, eu vou dar fruto, eu vou dar primícias ao Senhor. Eu, Senhor, eu vou andar na Tua presença esse ano. Vai ser um ano de grandes conquistas. De... Eu declaro, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, vai ser um ano de grandes conquistas, de grandes vitórias. Em nome do Senhor Jesus, vai ser um ano de vitórias. Se você tem algo para colocar no altar do Senhor, coloque-se de pé.